2639. Decolou 22, chamando 20-8, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador. Muito boa tarde, vou 1645, saída da EL, 12.700. 3283, autorização para Brasília, Centro Batista, São Paulo. É você. 283. Posição Leda pro gol no 645. Autorizado, valida. Autorizado, Leda, gol no 645. Um Elefa, decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5534, controle 120, décima 8. Autorizado para Brasília, temperatura 17, nível 360, Arbor 1 Alfa, olha, Arbor 1, transição Elefa, pistão no zero, curva à direita. 5534 é o transponder, 1208 é o controle, postão 09. A 3283, correto, chama pronta. Para. Bruno 966, contato radar, desta via chegada a Mari, para 4.000 pés, terminal 1014, guarde final do procedimento da Renave da 1010. Desta via chegada para 4.000 pés, o terminal 1014, Bruno 966. Bruno, transição Elefa, decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5537, controle 120, décima 8. 160 autorizado, saída Árvore 1, Elefa, circulando 10 com curva direita, transponder 5537, controle 1208, e fala que não cumpre a restrição de subida, de cruzar o nível 100, após, antes de 15 milhas DME, ou vai ter que manter 3 mil pés. Azul 2781, o cotejamento está correto, ciente, cumpre inferior. Cumpre inferior, então grato. Azul 2639, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via PAT, táxi Índia, no ponto de espera Torre, 18 decimal 95, QNH, 1014. Com 1014, e táxi de PAT, Índia, ponto de espera 2539, Azul 2639. 2639, quanto espera, dono zero, pronto. Alô 2639, autorizado LR, decolar, pistão do zero. Sargento 140 graus com 10 nós. Livre LR, decolar, dono zero, pro azul 2639. Prossiga. Parque 6, solicitando táxi até o Parque da Baixé. Oscar Golfo Uniforme, autorizado táxi, Pátio 1, reporte na Táxi Rio Lima. Uno 645, passa 190, chame de Recife em 12835, alterna 125, décima 1. Recife em 12835, 251, boa gol no 645. Contrário azul 2039. 639, contato radar, suba via da EL para o nível 340. 340 via, pode voar da EL da presente, ou Leda? Estado Leda. Autorizado, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, Torre, o nono 8, decimal 95 para o cruzamento. Lima, Mike, Quebec, na Guardião 05, prossiga. Gente, palma ajuste no 014, mantenha as condições visuais 500 pés. Guardião 05. Uno 966. Pode estar, se for o Servito 366 para final do procedimento RNAV, desça para 2510 QNH 1014. Após ETAP, boa Sierra Victor 366, descendo para 2500, com ajuste no 014, boa no 966. Salvador, muito boa tarde, janela 62, Bravo. Na 6259, está autorizado para o aeroporto de Guarulhos via UPS Luna 0 Taubaté, nível 360, saída da Euleda Motiva, decolada pistola 0 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5514, controle 120, décima 8. Cliente autorizado, Paulo Guarulhos 360, da Euleda Motiva, UPS Luna 0 Taubaté. Decolamos da 1-0 com curva direita, 5-5-4, 1-10-0, decimal 8. Propulsion, chanelo 6259, chama de fundo, pronto, na posição 3. O 2639, passa 180, chame Recife, 12835, alterna 1251. 12835, 351, azul 2639. Alterne 1251. Volo 966, complete final, procedimento RNAV, chame a torre 1995. Complete final, chama a torre 1995. É 611895. 111895, Bruno, 966. Torre Salvador, Bruno, 966. 966, avistado. Posso autorizar pista no zero? Vento uma centena com os nós. Pouso autorizado no zero, voo na 966. Ativo, procedimento previsto ao R9 da 1-0. Tá 3283, tá livre, chama táxi. Chama táxi. Eu, Serra Lima, Sione 0222, prossiga. Inicialmente até o 060, Rui Mari da presente, autorizado a chegada a Mari. Yankee Romeo Bravo, decolou aqui do helicóptero Del Rey pro CIA, é autorizado, cruza. Autorizado, cruzamento, reporte visual com local de pouso, Kenegal na 094, Yankee Romeo Bravo. Muito grato, controle. Tá cruzando, chama. Direto ITAP inicialmente, Juliette, o seu Romeu. Pessoal, eu faço 4 vezes, chegando 2 ainda acima da sala. 2 ainda nada. Solo Salvador, gol no 966, livrou. Está recebendo o transponder do Romeu Bravo? Afirmativo, recebo, porém, sem modo charge. Positivo. Dona 966. Recebe o modo Charlie do Romeu Bravo agora? Ativo Romeu Bravo. Tá bom, aqui eu liguei agora aqui. Se receber, por favor, se me avise. Agora recebendo, 600 pés. Ótimo, muito obrigado. Autorizado, 090, voo ITAP da presente, Kilo Serra Lima. Pistão 3283, 20, com 3 horas, com 5 para o carro. Três, com frente aberta. 205. E 3, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera Torre, no 8 decimal 95, Kim Negão, no 0, no 4. 0, no 4, do táxi 3283, uma boa tarde. Antes da Juliette Gol no 966. 1966, após o Airbus da TAM, ingresso Juliette, portão 02. Após o Airbus, prossegue para 02, Gol no 966. Tango Kilo Serra Lima, está em contato radar 50 milhas, sudoeste de Salvador, atingindo agora o 90. Bravo, reporte linha de pronto, captura no 7. Pista 3283, ponto de espera pronto. 3283, autorizado a linha aérea decolar. Pista 10. Vento 120 graus, 10 nós. A gente decola no 0, 3283. Para 4.000 pés, Inegal na 0, no 4, Juliette, Terra Romeu. 100 da ISAP, Juliette Alfa Romeo. Flight para Val 3, né, amigo? Aqui o Bravo, aguarde instante. Meu Bravo, na escuta. 8, por favor. 0.8, tá 3285. Aqui se vem. Desceu da Árvore 1. 3283, contato radar, suba via Arbor 1 para o nível 310. Via Arbor 1 para 310, tá 3283. Chega? Chamozou, você tá onde? Eu vou tentar com ele aqui. Controle Altão 3283, encontre para o Papazango Yankee, Romeu Bravo. Ele informa que já pousou lá no destino dele, lá, Terra Índia Coimbra. Gente, grato, Altão 3283. Nada. Já copiou lá, viu? Lima, aquele grau autorizado de decolar, pistão na 7. Vento 120 graus, 8 nós. 10, retornando para a sala 2. Reporte no trajeto de Pituaçu, Guardião 05, 500 pés, VI-14 ajuste. VI-14 ajuste, reportará no trajeto de Pituaçu, Guardião 05. O Quino Serra Lima para iniciar a descida. Serra Lima, desça e mantenha 5.000 pés, QNH 1094. Bora sobre vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030. Repare pela radial 290 de Salvador. Sim, 03 anos, limitando pela 290 de Salvador, descendo para... Papapá, Juliette, Hotel Romeu, voo Serra Vitor 369, autorizado final do procedimento RNAVE da 190, informe passando 366. 369, autorizado, informe passando 366, Romeu. Região 05, controle. Seu Lima Kilo Bravo está fora do solo na sua escuta. Circulou 5 1, achei menos 2 0, decimal 8, controle. Boa viagem. 1 2 0 8, obrigada. Controle, é o Papazango Lima Kilo Bravo? Tango Lima, Quilo Bravo. Rua para uma centena, via saída Coral. Dane o código 0274, posição normal. Vai subir para uma centena na saída Coral 0274 no transponder Lima, Quilo Bravo. Bravo, controle. Proceda. Ainda não recebo equipamento transponder, faço o check. Vou fazer o check aqui. E agora, recebe? Ainda negativo. Só um minuto. Diga, Guardião. Gente, chama o coletor e acionar, seguir pro lugar. Não entendi. Chame quando desejar retornar pro lugar. Serra Lima, desça para 4.000 pés, QNH 10114. 4.000. Serra Lima. 866, contato radar, desça via chegada Mari, para o nível de voo 050, guarde final do procedimento RNAV da pistola 0. Oi, 368 está presente, aguardando a final do Fernando. Romeu Kilo, Serra Lima, mantém da proa, seu limite agora é radial 300 de Salvador, guarde para resumir a proa do Serra Vitor 366. Sim, mantendo proa, limite 300, aguardando para a proa 366. Proa 369, Slack do Romeu, descendo e voa na proa 366. Ativo, reporte passando 366, Juliette, hotel meu. Funcionar, passando 366. Que do Serra Lima, 21 milhas oeste de Salvador, resuma a navegação na proa do Serra Vitor 366. Na proa do 366. Solo Salvador, boa tarde, Santos 3197, sem informação, Quebec. Serra 1288. Autorizado para o aeroporto do Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360. Saída da Euleda Irumi, decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5554, controle 120, decimal 8. 500, vai chamar no 360. No zero, da Euleda Irumi, primeira curva à direita. Transponder 5554 e o controle 1208, Santos 3197. 3197, correto, chama pronto, portal meia dúzia. Camará. Portal sem graça, olha. Oi, Salvador, passa para ajudar a ver o Romeu, final do RNAV da 10. Quando mais próximo, cancela e pousa na 17. Juliette, até o meu, chega para a modificação em regra. Oi, Salvador, Guardião 0105. Já pronto para retorno ou para pouso no pátio breve. Autorizado já presente, Guardião, seguir para o greve, entra no 0 graus, 8 nós, informe do solo controlado, agilizando na medida do possível. 12008, reportará no solo controlado, agilizando o guardião da lei. Cancelada presente, Juliette Pelo Romeu, solicita a proa da base pela direita da aula 7. Juliette Pelo Romeu, modificou 57. Corre à esquerda em direção à base da ONU 7, chame girando base embaixo travado. Chamará girando base, o Juliette Pelo Romeu, braço. Para informação, helicóptero, seguindo para o pátio 4, não vai interferir com o seu pouso. 7, Juliette Pelo Romeu. base da 197, baixar travado, Juliette Tornel. Autorizado, pista no 7, Juliette Tornel. Ventando 20 graus, 149. Grato, Sente, Guardião, solo 59, frequência livre, boa. Passando o 366 aqui da Serra Lima. Do Serra Lima, complete final, procedimento em Renave, Torre 198, decimal 95. 295, uma boa noite. Como 866, desça e mantenha 4 mil pés, NH 1094, prezado final, procedimento a Renave, reporte para o 366. Gente, 4.014, qual será o... Matamos Lima, Quilo Bravo, vou ir direto para Raíra. A partir do 372. Gente, sempre para modificar as regras no 372, ou quando eu desejar. Gente. Proposo, Juliette Tornel, Curitiba da Express, Pátio da Mata. 2781, no Pátio 3, coordeno com a equipe de solo, chamo para o táxi. Chamar o táxi, 2781. Terminou o solo 01, só me livrando a pista. O 099 é autorizado para o aeroporto de Confins, rota conforme plano de voo, nível 360. Saída Arboruno, transição Elefa, decolada pistão 0, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5562, controle 120, decimal 8. Solicita a modificação da regra da presente. Polícia Lima, plano modificado ao 02. Sempre girando base para o 97 pela direita, embaixo travado. Entra no 20 graus, nas bases. Gente, Lima. Olha o Bravo. Sim, Julio Tchau, meu. Frequência livre, boa noite. Serra Lima na base, vai girar final, baixar travado. Estou autorizado, pistão no 7 pelo Serra Lima. Lima. Salvador, Gol 9705, Tiente da Quebec, autorização de tráfego Galeão, nível 380. Gol 9705, prepare Dael e aguarde a cópia. Dael, aguardando cópia. Salvador 2735, para o táxi, Dael 62, faltando 23 horas e 15, alternando Salvador. 2781, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via PAT 3, PAT 1, Taxiway Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, QNH 1014. Segue diferente, via ponto de espera 52, decimal 5, azul 2781. Poste 6259, chega agora dentro no 03. Poste na 6259, aguarde. Aguardando 6259. Gol no 705, pronto, cópia? Pronto, cópia, gol no 705. Gol 9705, autorizado para o aeroporto do Galeão, roda conforme o plano de voo, nível 360. Saída da El, Leda, Irumi, decolada pistão 90, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5567, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano de voo. Saída da El, Leda, após Irumi. Decola da 1-0, primeira curva direita, o controle 1208, o transponder 5567. Gol 705, correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamará pronto, pushback, acionamento. Polo Salvador, canto 3197, pushback, acionamento 1206. Está 3197, portão 62, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama a táxi, então 3197. Gol 9099, número 2, no setor, aguarde. Bom, 866, completo procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. Muito obrigado, até a volta. É. Salvador, boa noite, bom 866. Chegou no 866, repasse passando 372. Roger, 2781, mantenha a ponta de espera, ano 99. Visual 1866. Sou autorizado, pistão 0, 1866. Vento 120 graus, 089. Gol 1168, acendo identificação para o Odimari, para completar a chegada, desça para nível 050. Salvador, Santos 3, 197 para táxi com 198 a bordo, no dia de 3 horas, recente alterna Campinas. 97 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera Torre, 98.95 QNH, 1095. Pátio Índia, ponto de espera da 10, QNH 1095, táxi, Juno, pega a torre lá na Cristo 2, 9. Juno, QNH 2, 5, 9, seria uma previsão, mas que foi? Afirmo, após a aeronave que irá taxiar a retaguarda, será autorizada. Tá ok, após a aeronave vai ser autorizada, aguardando a autorização, 86259. A 6259 está livre, puxa o portão 3, chama táxi. Autorizado, puxa, reporta táxi, 8639. Pode guardar o avião, pode fazer isso simultâneo. 0287, o Gol 1099 negativo, é, o Avianca já iniciou, mantenha a posição e aguarde. Guarda. Boa noite, minha sala 02, chamando 2 números parados. 2-9. Um 1866 autorizado táxi via Alfa, mantém a posição antes da taxi Juliette, aguardando a liberação do portão 4. Grau 089. Autorizado a taxi 2781. Corre, Salvador, boa noite, 3197, pode ser ação. Juliette, 3197, após a rolagem do André das Outras, a Belém Armas. Rosa, colega da Azul, em Mateus 0, Santos 3, 1997. Para o táxi com 160 a bordo, apenas no Galeão, 2 horas e meia de autonomia. 4 horas e meia de autonomia. Kilo Bravo está a 54 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Ao ingressar na terminal Ilhéu, chame na frequência 120 decimal 1. 0-0-0, motor S2-5, hoje é 62-59. no decolso no 4, tá livre, curva à direita da presente, cheguei no perfil da saída, Arbor. Curva à direita do perfil 2781. Avianca retaguarda está autorizado, chama para o táxi, o Gol na 099. 368, Gol 1968, descendo para 5000. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781, perfil da Arbor, 1500 pés, informando que não cumpre o gradiente da subida. Azul 2781, contato radar na decolagem. Sua via, saída Arbor 1, mantendo subida até 3 mil pés, aguardando liberação. Sobe via até 3 mil, aguardando 2781. Sobe para 160 na proa de Árvore, Azul 2781. Contato radar de decolagem, sua via da EL para nível 360. Via da EL para 360, 13197. Para o tráfego 099, 186 da borda, 3996. Firmando 183 no CLB? Gol no 099, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi em Índia, no ponto de espera torre, no 98 decimal 95. Quem negar no 0, no 5. Gol no 866, Juliette, portão 04. Juliette para 04, 866. 6259, veículo 19, chame 120.8, bom voo. 20 controle, 6259, boa noite. Toro, boa noite, eu chamei 6259, passando 1800, peço saída da Eolê da Mótima. Xené 6259, contato radar na decolagem, sua via da El para nível 360. Da El 36, 6259. 1168, autorizado, desse operador 2510, procedimento da aeronave, informe passando ser rápido 366. Autorizado 2500, reportará o CAZ 366, fogo 1168. Controle Xené 6259, alguma possibilidade da presente lá na planta de Mótima? Xené 6259, mantenha saída, aguarde autorização de registro. Gente, aguardando, mantendo 6259. Autorizado decolar, vento 120 graus, 089. Saúl Salvador, Gono 705, pronto para pushback, acionamento, posição A2. Bona 705, portão 2, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Azul 2781, está autorizado a presente direto com pista. Direto com pista, Azul 2.